Hoje pela manhã eu comecei ministrando essa palavra que eu vou ministrar a vocês. E ela é um fundamento do porquê nós estamos entrando em 21 dias de jejum e oração. E eu gostaria que você orasse mais uma vez e pedisse ao Espírito Santo que abrisse o seu coração. Paulo fala sobre orar para que a porta da palavra seja aberta. Nós podemos orar para isso. Senhor, abra a porta da tua palavra no meu espírito, nesse lugar. Paulo ora e diz à igreja em Éfeso que eu estou pedindo ao Senhor que vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Fecha os teus olhos, ore ao Senhor. Senhor, dá-me espírito de sabedoria e de revelação, porque eu desejo, Senhor, em teu nome, receber esta palavra, ser ministrado pelo teu Espírito Santo, e eu quero sair daqui com um propósito, com um alvo. Eu quero sair daqui com algo sólido que o Senhor tem para a minha vida nesta noite. Espírito do Senhor, quebra todas as barreiras, rompe todo e qualquer grilhão, Senhor. Senhor, trabalha nas nossas vidas de tal forma que não haja nada na mente, na alma, no espírito que impeça-nos de receber a tua palavra, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Esta é a segunda parte dessa palavra que eu comecei a ministrar pela manhã. Você terá durante a semana à disposição na internet a ministração da manhã, para que você possa receber todo esse conteúdo. Grande parte do que eu vou ministrar a você agora demanda, exige que você ouça o que foi ministrado pela manhã. E eu não posso ministrar novamente o que foi ministrado pela manhã, porque o Senhor quer que a gente complete o que Ele deu para ministrar. E pela internet você vai poder ouvir aquilo que foi ministrado pela manhã. Mas eu queria apenas te dar uma visão geral do que nós estamos recebendo do Senhor nesse dia. Nós estamos entrando em 21 dias de jejum e oração por alguns alvos específicos. E há um contexto espiritual, há um contexto social, há um contexto real ao nosso redor, de vida, de sociedade, de agenda, de todos esses elementos da nossa vida que o Senhor quer chamar atenção para que Ele possa operar em cada elemento, em cada assunto. E todas as vezes que nós nos levantamos para jejuar e orar ao Senhor, é porque nós estamos reconhecendo que somente dEle vem qualquer direcionamento, qualquer palavra, qualquer sustento. E todas as vezes que nós não oramos, todas as vezes que nós não damos o devido valor ao jejum, à oração, nós estamos proclamando a Jesus: Senhor, deixa do meu jeito. Ninguém aqui, livre, espontânea vontade, quer falar isso com Deus. Nenhum de nós quer negar ao Senhor. Nenhum de nós quer matar a Jesus. Mas hoje pela manhã nós vimos uma das parábolas que ele mesmo ensina, que o dono de uma terra enviou servos dele para conferir se os lavradores estavam fazendo bem feito, e os lavradores os mataram. Então ele mandou outro grupo de servos, e de novo os lavradores mataram os servos do dono da terra. Então ele mandou o seu filho, e essa é a história do que nos aconteceu. O Senhor mandou os profetas, o Senhor mandou os homens de Deus, o Senhor mandou o seu filho, e não apenas os judeus mataram Jesus, não apenas os romanos mataram Jesus, mas os nossos pecados mataram Jesus. Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. E eu e você precisamos entender porque o Pai, o dono da terra, ele enviou o seu filho para conferir. Eu quero saber dos frutos da terra. E o Senhor tem uma sequência muito interessante até chegar no texto que nós vamos ler. Hoje pela manhã nós caminhamos por essa sequência até o capítulo 22 de Mateus. E é interessante porque nessa sequência do capítulo até o capítulo 22, o Senhor fala de algumas coisas muito fortes. O Senhor fala, primeiro ele entra em Jerusalém, capítulo 21, ele entra no templo e purifica o templo. Ele passa por uma figueira e diz que aquela árvore deveria estar dando fruto e não está dando, então ela tem que secar. Depois ele diz aos sacerdotes, ele diz ao povo que está ao redor, que qualquer um de nós, pela fé, podemos fazer as coisas que ele está dizendo aqui, mas não faremos se não conhecermos a autoridade de Jesus. E conhecer a autoridade de Jesus demanda um posicionamento nosso público. Nós aprendemos tantas coisas boas nesta sociedade, nós herdamos muitas coisas boas, mas entre todas as coisas boas nós herdamos também algumas que são questionáveis, que nos tornam politicamente corretos. Nós aprendemos a ser mais sociais, nós aprendemos a ser mais éticos, então nós não confrontamos algumas coisas, porque afinal de contas eu não posso entrar nesse assunto, eu não posso entrar na vida do outro, eu não posso ser tão explícito, mas o Senhor vem e nos diz em todo o tempo que eu e você precisamos nos posicionar em relação a muitas coisas que diz respeito ao reino. E todas as vezes que nós não nos posicionamos, eu estou ministrando isso na primeira parte, todas as vezes que nós não nos posicionamos, nós não conhecemos a autoridade de Jesus. Jesus disse àqueles homens assim: se vocês não se posicionam, se vocês não assumem uma posição em relação ao que eu estou perguntando, então eu também não vou dizer a vocês de onde vem minha autoridade. E todas as vezes que nós decidimos nos posicionar nessa sociedade, em relação aos valores do reino, em relação aos princípios do reino de Deus, em relação às ordenanças de Deus, nos posicionar mesmo, você pode ter certeza que nós vamos ter conflitos, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter muitas perdas, nós vamos ter danos na nossa própria carne, nós vamos ter que sofrer esses danos, nós vamos ter que aguentar e suportar outros que vão nos achar muito esquisitos, muito tolos, mas todas as vezes que nós nos posicionarmos com relação ao reino de Cristo, e eu não estou falando isso só para a gente dizer aos outros a nossa posição, mas sobretudo para nós vivermos o reino de Cristo, então nós conheceremos a autoridade de Jesus Cristo. É essa sequência que vem desde o capítulo 21 até o capítulo 22, onde eu ministrei nessa manhã, que o Senhor está dizendo a nós como igreja: eu tenho dado a vocês uma mesa farta. Eu tenho dado a vocês uma mesa abundante. E vocês estão fazendo como esses convidados aqui. Vocês estão indo para os seus afazeres. Na parábola do capítulo 22, Jesus diz que todos eles fizeram pouco caso. Um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio, e alguns também, apoderando-se dos servos, maltrataram e mataram os servos do Senhor, e ninguém quis ir para o banquete que o Senhor ofereceu. Então o Senhor mandou os seus servos saírem pelas ruas, pelas cidades, chamando todos, bons, maus, pobres, ricos, todos que quiserem venham. Já que os que eu convidei não querem valorizar a mesa, então eu vou abrir essa oportunidade para muitos outros. E essa é uma palavra muito forte para nós, porque na verdade nós não estamos nos posicionando como poderíamos nos posicionar quanto ao reino de Deus nos dias que estamos vivendo. Nós temos uma vida evangélica, religiosa, muito misturada com os valores desta sociedade. Nós temos alguns assuntos, nós temos algumas prioridades, nós temos alguns valores, nós temos algumas agendas que estão nos sugando, estão consumindo o tempo, a energia, a alegria com coisas desse mundo, e nós estamos dizendo ao dono da festa, ao dono que pôs a mesa: Senhor, por enquanto eu não posso, eu estou muito ocupado, eu tenho outras coisas a fazer, meu tempo não está dando, eu estou cansado, eu tenho tantas... Senhor, o Senhor entende, eu tenho tantas coisas. E se nós não nos posicionarmos quanto ao reino de Cristo, nós também não vamos conhecer a autoridade de Jesus. E Jesus diz: olha, se você tiver fé, vai poder dizer àquela montanha: arreda, sai. E na verdade o Senhor está dizendo, olha, toda a ação espiritual, toda a ação de fé que você precisa ter, demanda autoridade. E a minha autoridade estará sobre você, mas para você receber dessa autoridade, eu te mostrar qual é a minha autoridade, você precisa se posicionar diante desta sociedade. E todos esses episódios vão nos conduzindo para o capítulo 22, e de uma forma muito clara, o Senhor está nos dizendo como igreja local, como igreja no Brasil, como igreja nessa terra, meus filhos, prestem atenção, porque eu tenho dado a vocês a abundância. Vocês têm mensagens, vocês têm pregadores, vocês têm livros, vocês têm estudos, vocês têm tudo. Mas não estão se posicionando como escravos de Cristo, como alguém que anda na cruz de Cristo. Vocês não estão se posicionando diante nem mesmo do pecado, porque vocês têm receio que alguém não goste, que alguém ache ruim, não é politicamente correto, não vai ser ético, não vai ser prudente, porque senão eu vou me constranger, eu vou me indispor com alguém. Mas o Senhor sempre quer que eu e você, em amor, não é na estupidez, não é na arrogância, não é na prepotência, mas é em amor, nos posicionemos. E a questão não é nem tanto eu dizer para o outro que está errado, mas eu viver uma vida cada dia mais parecida com a vida de Jesus. E ele vem mostrando isso numa sequência até que ele chegue no capítulo 24. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Esse primeiro versículo vai nos mostrando que o que eles estavam vivendo é exatamente o contexto de hoje. Esse capítulo 24 e o que nós vamos ver aqui revela que toda a sequência de fatos que estudamos na primeira parte, você pode ouvir na internet, vai nos revelando os dias de hoje. É literalmente o que nós estamos vivendo hoje. E o versículo 1 do capítulo 24 mostra isso de novo. Nós estamos sempre preocupados com a estrutura do templo. Nós estamos sempre preocupados com as coisas à nossa volta. E Jesus já arrebenta de uma vez com eles. Olha, quer saber de uma coisa? Não vai ficar pedra sobre pedra. E ele vem mostrando, o versículo 29, ele começa mais intensamente falando da vinda do Filho do Homem. E no versículo 36 ele diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O dia da vinda do Filho do Homem. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé? Diga comigo, como nos dias de Noé? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 38 diz: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e a todos os levou, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus deixou esse texto para mim e para você, para nós darmos atenção, para nós prestarmos atenção, crermos, recebermos e nos posicionarmos. Aleluia. Jesus virá nas nuvens. O dia da vinda do Senhor. E ele dá uma dica. Primeiro ele diz que ninguém sabe. Nem o Filho sabe. Só o Pai sabe. Os anjos não sabem. Mas Jesus diz assim: eu vou deixar uma dica para vocês. E eu quero deixar uma dica que é suficiente para vocês. Quando vocês estiverem vivendo os dias que antecedem a minha vinda, esses dias serão como os dias de Noé. E basta eu e você pararmos para pensar nos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias como nos dias de Noé. E quais são os dias de Noé? Se você for ao livro de Gênesis, capítulo 6, acompanhe com atenção na sua Bíblia. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, e os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram os filhos dos homens, as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Nós estamos lendo 5 versículos, mas isso é uma história de anos. Nós estamos no capítulo 6 de Gênesis, no capítulo 5 está lá a genealogia de Adão a Noé, no capítulo 4 ainda está Caim e Abel, parece que está tudo pertinho, tudo pequenininho, mas aí nós temos incontáveis anos da história, da evolução, da caminhada, da multiplicação dos homens. Enquanto a gente vai vivendo, a gente não percebe o tempo passando, a soma de todos os acontecimentos, e ao ler 5 versículos a gente acha que é uma coisa assim imediata, mas aqui é a vida correndo, acontecendo, sem que as pessoas percebam, como nós estamos vivendo hoje. Os anos se passam, meu Deus, já se passaram 20 anos, meu Deus, já se passaram 30 anos, meu Deus, como era há 30 anos atrás, meu Deus, quanta coisa mudou. É exatamente isso que está acontecendo, e de repente o Senhor observa que os homens se multiplicavam pela terra, sobre a terra, e que agora a maldade, a imaginação no coração dos homens era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Versículo 7: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Será como nos dias de Noé. Então, primeira coisa: Senhor, eu desejo que o Senhor ache graça na minha vida. Senhor, nos dias como nos dias de Noé, que estamos vivendo e antecedem a tua vinda, eu quero achar graça aos olhos do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga assim: que bênção, meu filho, meu servo, minha filha, minha serva. Nós temos provas no texto bíblico de que Noé não era um santão. Nós temos provas no texto bíblico que aquela família não era perfeita. Aquela família tinha problemas familiares sérios. Mas ainda assim, eles foram encontrados pelo Senhor como pessoas cheias de graça. Eu quero isso, Senhor, para a minha vida. Nesses dias maus, nós estamos vendo na televisão, nós estamos vendo nas reportagens que todo mundo está se adaptando aos tempos modernos. Todo mundo está dizendo: não dá mais, nós estamos no século 21, não dá mais para a gente pensar em casamento do jeito que pensavam nossos pais, o tempo é outro, não dá mais para a gente pensar na escola, nos adolescentes, na vida, no dia a dia, no trânsito, não dá mais, o tempo é outro, nós temos que mudar muitas coisas. Mas na verdade, a gente precisa entender que o que está acontecendo hoje, e que a gente diz que não dá mais, é uma deturpação. Não somos nós que temos que nos amoldar ao jeito que o mundo vive hoje. São as coisas à nossa volta que terão que se submeter ao padrão da vida de Deus em nós hoje. Mas nós estamos sempre dizendo: não, isso aí não tem mais jeito, não tem mais jeito. Isso não tem jeito, isso não dá. E todas as vezes que eu disser: Senhor, eu não sei como vou dar o passo do dia de amanhã, eu não sei como eu vou enfrentar isso ou aquilo, mas eu quero enfrentar como Noé, achando graça diante dos teus olhos. Senhor, eu quero me posicionar conforme os valores do teu reino nessa sociedade. Eu quero, Senhor. Senhor, eu tenho muito campo para cuidar, eu tenho muita agenda para cumprir, Senhor, eu tenho muitas coisas importantes para fazer, mas eu vou parar tudo e vou me assentar à mesa do Senhor. Eu quero encontrar-me fiel diante do Senhor. Esse é um desafio, irmão, pessoal. Jesus passou pela figueira e viu a figueira sem frutos e disse assim: seca a figueira, e a figueira secou. E eu e você podemos dizer: Senhor, eu não quero ser como aquela figueira. Eu quero ser alguém que nos dias de hoje dá fruto no teu reino. Eu quero ser alguém cheio do Espírito Santo. Senhor, a pressão da sociedade, do tempo, da correria, as demandas do trabalho, do dinheiro, são violentas, Senhor, mas eu quero ser diferente, como Noé era diferente na sua sociedade. Eu quero isso para mim, Senhor. Será como nos dias de Noé. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Andava com Deus. Nos dias de Mateus 24, os dias que antecedem a vinda de Jesus, o Senhor disse que haverão pessoas como Noé. E eu desafio você a ir para diante do Senhor com um saco de cinzas, com choro, com clamor, falou: Senhor, eu quero ser como Noé foi diante dos teus olhos, hoje. Senhor, eu quero jejuar nesses dias, porque eu quero ser como Noé foi encontrado diante do Senhor. Senhor, essa sociedade inteira está gerando pressões que nós não estamos suportando, mas eu quero dizer ao Senhor: eu vou morrer cedo, eu vou pagar caro, eu vou perder tudo, eu vou sofrer muito, mas eu quero ser como Noé foi diante do Senhor. Nos dias de hoje, eu quero me posicionar diante do teu reino, segundo os teus valores. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero, Senhor, sendo levado pela cegueira do pecado e achando que as coisas são... É isso mesmo, não dá. Olha, infelizmente não dá. Olha a correria que é. Olha como as coisas são hoje. Infelizmente não dá. Não, Senhor, eu quero atitudes novas. Eu quero valores do Senhor. Eu quero posicionamento do Senhor. Eu quero ser como Noé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Você vê alguma diferença dessa descrição para os dias de hoje, irmão? Jesus, no capítulo 24 de Mateus, diz assim: o dia da vinda do Senhor será como nos dias de Noé. E nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Uma das características mais fortes dos dias de Noé, dos dias logo em seguida de Ló em Sodoma e Gomorra, era as questões morais, sexuais, relacionais, familiares. E é absolutamente o que nós vivemos hoje. Nós estamos enredados por uma artimanha do diabo, se é homofobia ou se não é homofobia, se pode ou não pode, se tem crime, se não tem, se tem problema, se não tem problema. Mas de fato o que nós estamos vivendo é que a sociedade está completamente destruída na moral, nos valores, na família. E eu e você precisamos ser encontrados como Noé, achando graça diante dos olhos do Senhor. Só que nós não percebemos, irmão, quais são as pequenas coisas que para nós, que queremos ser encontrados como Noé, já estão semelhantes ao mundo, já estão compatíveis com o mundo, já é o nosso jeito de viver. Essa geração que está crescendo aqui, se não vir dentro da nossa casa gente chorando diante do Senhor, gente adorando, gente lendo a Bíblia, gente dizendo não e é não e é não mesmo, eles nunca saberão quais são os nãos de Deus, quais são os sims de Deus. Para eles, o mundo é assim, já nasceram assim, isso é o normal. Mas Deus quer levantar alguns Noés nos dias de hoje. Deus não está querendo levantar grandes pregadores. Deus não está preocupado em levantar assim grandes e talentosos homens do louvor, cantores, instrumentistas. Deus está querendo levantar homens e mulheres simples no dia a dia, mas que se posicionam como Noé, porque os dias da vinda de Jesus serão como os dias de Noé. Senhor, eu não quero passar essa minha semana correndo em busca das coisas e pedindo que o Senhor me ajude a correr em busca das coisas e conseguir como o mundo. Eu quero passar esses próximos dias em jejum, em oração, em busca, em quebrantamento. Senhor, como aquela pele que foi queimada por água muito quente, está tudo sensível, não pode nem encostar. Eu quero estar assim, ó, só de encostar eu estou sensível ao Senhor. Eu quero isso nesses dias, Senhor. É assim que eu quero jejuar e orar nesses 21 dias. Eu estou pedindo ao Senhor que me transforme em uma pessoa mais sensível ao Senhor, como Noé era naqueles dias. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. A terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam se corrompido, haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então o Senhor ordena a Noé, ele constrói uma arca, ele põe a sua família na arca, ele chama os animais, o Senhor entra com eles na arca, o Senhor fecha a arca, e no capítulo 8, primeiro versículo diz: lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Versículo 6, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que saindo ia e voltava até que as águas secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. Mas a pomba, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Diga: uma folha verde de oliveira. O que identificou para Noé que aquele caos agora tinha passado foi uma folhinha verde de oliveira. A palavra do Senhor diz assim: que o homem que teme ao Senhor, seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da mesa. O que o Senhor quer na vida cristã, o que o Senhor quer de nós como filhos, é que nós sejamos como oliveiras. E a oliveira tem uma característica impressionante. É uma das árvores, é talvez a árvore mais antiga que você encontra na terra. Nós fomos no jardim, fizemos um culto lá no Jardim das Oliveiras, e lá nós encontramos algumas árvores que provavelmente têm 2000 anos de existência. Mas o guia nos diz claramente: olha, você vai encontrar árvores de oliveira que às vezes têm 5000 anos de existência, porque ela vai se renovando. Ela vai se renovando. Assim é um filho de Deus. Sua geração vai se renovando na presença do Senhor. Os valores de Deus vão sendo passados. Você vai ter filhos que, embora o mundo esteja fazendo de outro jeito, seu filho vai estar fazendo o que é o temor do Senhor. E ainda que você não tenha nascido na presença do Senhor, você se converteu, você vai se tornar uma pessoa assim, que se posiciona e anda segundo o reino de Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que nós seremos como essas oliveiras. E a oliveira é uma árvore que tem um poder impressionante de gerar cura. Ela cura as outras plantas que estão à volta, ela cura a si mesmo, por isso vive tantos anos. Será como nos dias de Noé? Nos dias de Noé, o mundo estava num estado terrível, mas Deus encontrou alguém que achava graça diante dos seus olhos. E eu quero desafiar você: Senhor, eu quero orar e quero jejuar nesses dias, porque eu quero uma experiência pessoal, de quebrantamento, de intimidade com o Senhor, de ouvir a sua voz, de tocar no Senhor em jejum e oração. Eu quero isso para a minha vida. E eu quero ser como oliveira. Eu quero ser como esse raminho que anuncia: tem salvação, tem esperança, tem vida, tem graça. Versículo 15: então disse Noé, Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé com ele, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todos os animais, todos os répteis e todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes, como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive será para vosso mantimento, assim como vos dei as ervas verdes, tudo vos dou agora, a carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal requererei, como também das mãos do homem, sim, das mãos do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus o fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O Senhor estabeleceu aliança com Noé, o Senhor estabeleceu aliança com aquela família. Nós podemos ver no restante do texto que Cão, certamente influenciado por aqueles mesmos espíritos malignos de antes do dilúvio, entra na tenda com seu pai nu, e alguma coisa acontece. Não é só ele ver, eu não creio que foi só ele ver o pai nu, alguma coisa aconteceu dentro daquela tenda que o pai o amaldiçoou, e até hoje a geração de Cão é uma geração amaldiçoada, de onde vem toda essa linhagem amaldiçoada. O diabo sabe como destruir de tal forma que o cálice do Senhor transborde. O diabo sabe que a destruição que antecede grande juízo diz respeito à família. E família diz respeito também, inclui a área sexual. E é exatamente o que nós vivemos hoje. Nós vivemos a destruição completa de família, até mesmo dentro da igreja. É normal que se apoie o divórcio, que se apoie todo tipo de coisas que vão acontecendo, e a gente dá um jeitinho porque a gente não sabe se posicionar, a gente tem medo de se posicionar, porque quando se posiciona você enfrenta confrontos, você tem gente que não gosta, você não é bem visto, mas o Senhor diz assim: eu quero gente que sabe se posicionar no meu reino. E eu quero repetir, não é para ser o arrogante que fica dizendo para todo mundo a posição que tem, mas para ser aquele que se põe na autoridade de Jesus. É assim, precisa ser assim. Minhas atitudes, meus atos, minhas decisões, meus valores, minha agenda, eu quero viver segundo o reino de Deus hoje, porque hoje, claramente, nós estamos vivendo os dias que antecedem o grande juízo do Senhor, como nos dias de Noé. E o Senhor Jesus, no capítulo 24, diz assim: eu virei de repente, filho. Eu virei como ladrão. Se um pai soubesse o dia e a hora que o ladrão vem, ele deixaria tudo preparado. Ele protegeria sua família, ele cuidaria de todas as coisas. Mas um ladrão vem numa hora em que ninguém está esperando. Filhos, eu virei numa hora em que vocês não estarão esperando. Que hora é essa? Nos dias de Noé. Mas se você se posicionar, eu vou mostrar para vocês de onde vem minha autoridade. Irmão, o Senhor está nos chamando como igreja. E nós temos milhares, milhares e milhares de pessoas que ouvem essa ministração, agora pelo site ou baixando o áudio que vai sendo publicado. Nós estamos ouvindo aqui. Nós temos um banquete à disposição. Nós temos uma mesa farta que o Senhor tem colocado diante de nós como igreja. Aqui no projeto ou em qualquer lugar dessa terra. Nós temos abundância de todo ensino, nós temos abundância de todo alerta, nós temos abundância de toda sirene, de todo alarme, nós temos abundância do Senhor mostrando e falando: filhos, prestem atenção, a mesa está posta. Mas nós corremos o risco de sermos daqueles, como no capítulo 22, que diz assim: eu tenho um campo para cuidar, eu tenho meus negócios que me tomam tempo. Eu tenho muitas atividades, eu tenho muitas responsabilidades. Senhor, os cuidados da vida estão me absorvendo. O Senhor mesmo sabe que eu estou assim numa situação difícil. Eu não dou conta, Senhor. Mas o Senhor está nos chamando: filho, eu quero que você se posicione. Irmão, eu, humanamente falando, com a minha natureza carnal, com muita facilidade, eu diria a você: eu estou pregando, agora você se vira. Eu, com a minha natureza carnal, com muita facilidade, diria: Senhor, eu já anunciei, e eu não tenho paciência de ficar indo atrás de quem não quer vir para as bodas. Com a minha natureza. Graças a Deus, que você, nem eu mesmo, estamos debaixo do meu governo. Estamos debaixo do governo de um Deus santo, puro, misericordioso, amoroso, que manda seus mensageiros por todas as ruas e diz assim: filhos, a mesa está posta, eu estou chegando, filhos, tem um banquete das bodas, filho, se posiciona, filho, me assume, filho, me busca, não seja uma figueira sem fruto, filho, não seja um lavrador matando Jesus. E eu e você que podemos dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero. Eu não tenho a menor noção como me portar nos dias de hoje. Eu não tenho a menor noção. Senhor, eu nunca vi um barco. Agora o Senhor está me mandando construir um barco. E Moisés, e melhor dizendo, Noé nunca tinha visto um barco. Não existia aquilo que Noé estava pretendendo construir. Se você quiser saber, não existia nem chuva. Se você quiser saber, não existia nem nuvens cheias de água. Não existia arco-íris. Então o Senhor diz: no final, agora eu vou deixar no céu as nuvens cheias de água que formam o arco-íris. E ele será como um sinal da minha aliança. Quando você vê o movimento homossexual usando um arco-íris, você pode ter absoluta certeza, em algum lugar eles estão querendo dizer: e aí, Deus? Agora o Senhor não pode nos destruir. Não são as pessoas. As pessoas vão achar isso uma loucura. As pessoas não sabem, é só um símbolo. São os espíritos que estavam lá nos dias de Noé e que hoje de novo estão atuando com toda liberdade e anunciando: o Cordeiro está chegando. Quem vai se posicionar? Quem vai se posicionar? Será que nós vamos continuar dizendo: está muito difícil, está muito difícil, Senhor, meu Deus? Será que nós vamos continuar orando ao Senhor: só Deus, me dá um pedacinho do seu reino para eu remendar minha vida e melhorar minha vida? Não, Senhor, eu quero me entregar completamente. Eu quero ter tempo. tempo com o Senhor. Eu quero começar o meu dia te adorando. Eu quero chorar na tua presença. Eu quero te adorar. Eu quero ler a tua palavra e ser visitado pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio dos frutos do teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio dos dons do teu Espírito Santo. Eu quero respirar Jesus. Eu quero sentir o cheiro o tempo todo. Eu quero exalar o perfume de Cristo. Eu quero isso para a minha vida. Não me interessa o quanto isso vai me custar. Não me interessa o quanto eu tenho que abrir mão dessas coisas da terra de hoje. Eu quero ser como Noé, encontrar-me diante do Senhor fiel. Eu quero isso, Senhor. Eu quero ser quebrantado pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser sensibilizado pelo teu Espírito Santo o tempo todo. Eu quero, Senhor. Então eu vou para o jejum e para a oração, porque eu quero um pouco mais de experiências com o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor não vai me mudar 100% nessas semanas. Senhor, é um crescente. Se fosse assim, um toque mágico, seria no dia em que eu te recebi como Senhor e Salvador. Senhor, mas é um processo de santificação. Mas eu quero dizer ao Senhor uma coisa: eu quero, nesses próximos dias de jejum e oração, ver com clareza, apalpar mudanças, transformações na minha vida, no meu jeito de pensar, na minha agenda, nos meus valores, na minha intimidade com o Senhor, nos frutos do Espírito na minha vida. Eu quero ser mais cheio do Senhor. Eu quero ser como aquelas virgens prudentes que se encheram de azeite e então foram para o encontro com o noivo. Eu quero isso. Fecha os teus olhos, irmão. Ora ao Senhor. Eu disse na primeira parte: o Senhor me falou algumas coisas em Israel, e você pode ouvir a primeira parte dessa ministração. Isso vai ser muito importante para você. E eu disse na primeira parte: escrevi para o Senhor, eu tenho um sonho, Senhor. Sermos uma igreja nesta cidade. Uma igreja forte. Sermos uma igreja local, uma comunidade que é sal e luz para esta sociedade. Senhor, eu sonho com meus irmãos aqui, que a gente vença todas as coisas. E que tenhamos o caráter de Cristo moldado em nós de tal forma que isso afete a sociedade com graça, que leve aos homens, às mulheres, salvação. Senhor, eu tenho o sonho que nós sejamos uma igreja cada dia mais amadurecida, já tendo vencido alguns estágios, já tendo passado por algumas coisas que não nos rouba o tempo mais, não nos rouba energia mais, não nos rouba alegria mais, não nos rouba paz mais, tendo vencido algumas coisas que, vamos dizer assim, vencemos. E possamos atender o pobre, o oprimido, possamos ensinar com a nossa vida a restauração de todas as coisas. Possamos andar em excelência, possamos andar diferentemente do mundo, inclusive do mundo gospel evangélico de hoje. Ter o Senhor em primeiro lugar não é medir o quanto eu vou dar para o Senhor, não é medir o quanto o Senhor tem de oportunidades na minha vida, e o Senhor é em me entregar completamente ao Senhor. Nós queremos para isso, Senhor, trilhar um caminho de restauração, de cura, de crescimento, de alegria, de novos convertidos, de amar as vidas, de discípulos mais maduros, de novos líderes. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. O crescimento e a maturidade, irmãos, tem vários aspectos muito palpáveis. Entre eles, no crescimento e na maturidade, nós vamos vendo claramente coisas que antes ocupavam nosso tempo, roubavam nossa paz, consumiam energia, e que agora não gastam mais tempo, não consumem mais tempo, não nos absorvem mais. Vencemos, passamos. Como igreja, o Senhor está nos chamando para sermos membros do corpo, assim, passamos por aquilo e vencemos. Eu nunca mais vou reagir, eu vou agir do jeito que eu agi e reagi lá atrás. Eu estou crescendo. Agora o meu tempo não será consumido por aquelas coisas. Agora o meu tempo será dedicado a coisas mais sublimes, maiores. Em família, eu não quero, Senhor, continuar ano após ano passando pelas mesmas coisas, enfrentando as mesmas coisas, os mesmos problemas, lutando as mesmas guerras, Senhor. Eu não quero, Senhor. Eu quero passar de estação. Eu quero ser aprovado e passar para o ano seguinte. Eu quero, Senhor, gastar meu tempo agora com coisas mais frutíferas, mais nobres. Então Noé pôde abrir mão de tudo para gastar a sua vida construindo uma arca, 120 anos construindo um trambolho gigantesco, motivo de crítica, de zombaria de todos. Que é isso? Ninguém nunca tinha visto chuva. Como é que vai chover? Como é que vai inundar? Isso não existe. Mas eu, Senhor, estou disposto a ser um tolo, pagar o mico, mas me posicionar. Mas ocupar a minha vida não com as coisas de menino, não com as coisas dessa terra, mas com as coisas do alto, Senhor. Eu não sei o que fazer. E eu quero dizer ao Senhor que eu também não vou amanhã, segunda-feira, sair tomando um monte de decisões nas emoções. Mas eu vou começar um tempo de jejum e oração. Eu quero jejuar. Eu quero separar amanhã e passar amanhã em jejum, se esse é o melhor horário para você. Não, Senhor, eu vou, nessa semana eu vou ficar sem o almoço. E no meu tempo de almoço eu vou para um lugar te buscar. Talvez seja no final do dia. Senhor, às 18 horas, eu quero entrar num tempo de jejum. Terminei o trabalho, eu vou para casa, vou tomar um banho, não ligo a televisão esses dias, não preciso de jornal, eu vou me limitar ao que eu preciso no trabalho, internet, qualquer outra coisa, e eu vou para casa, vou descansar, vou tomar meu banho, e eu vou buscar a tua presença. Houve um dia em Israel que o Senhor me fez acordar às 5 da manhã. E eu já tinha deixado uma janela enorme na sala do meu apartamento, no hotel. E eu olhei para o Mar da Galileia. E eu me assentei naquela janela gigantesca, contemplando o sol se levantar atrás da montanha. E eu adorava o Senhor. Eu falei assim: Deus, que privilégio estar aqui nessa manhã e adorar o Senhor. E começar o meu dia adorando o Senhor. Foi um dia tão gostoso. Quando terminamos o dia, 6:30 da tarde, o sol ainda estava muito forte. Nós entramos num barco e fomos até o meio do lago. E o sol estava se pondo do outro lado, na montanha oposta. E nós estávamos naquele lugar adorando o Senhor. E assim como pela manhã eu vi o sol se levantar, eu vi o sol se pôr, e os irmãos que estavam comigo lá todos participaram disso. Assim, Deus do céu, que coisa maravilhosa eu poder te adorar no início do dia e te adorar agora no fim do dia, num contexto tão maravilhoso. Eu vou estar em Belo Horizonte. Você vai estar na sua cidade. Talvez dentro do ônibus, talvez dentro do escritório, talvez no trânsito tumultuado. Você e eu não vamos estar todos os dias naquele cenário maravilhoso. Mas o Deus que estava naquele lugar vai estar conosco aqui todos os dias. E nós vamos poder dizer: eu quero desenvolver em mim, Senhor. Eu quero criar em mim um coração faminto por te adorar de manhã, por te adorar no final do dia, por te buscar, por parar em qualquer momento, em qualquer lugar, por qualquer pretexto, ler a tua palavra e te adorar e te buscar e derramar o meu coração na tua presença. Eu quero isso, Senhor. E assim eu quero consagrar meu tempo de jejum e oração. As aves e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos, de todas as aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro.